Olha, olha nos meus olhos. Tem um sentimento, uma eternidade. Lua cheia de feitiços. Amei um anjo lindo. Que felicidade. Amor, você nasceu pra mim. Tarô revelou e os búzios disseram que não tem mistério nosso amor. As pétalas de flor. Não dá mal, me quer, só bem me quer no coração. O amor, tudo era vazio, mas você chegou. Foi paixão, você manda e desmanda no meu coração. E eu não posso mais, não posso te perder. Pensar em te esquecer, meu sonho se desfaz. Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito, curto tanto teu jeito, gosto tanto de você. O amor, tudo era vazio, mas você chegou. Por paixão, você manda e desmanda no meu coração. E eu não posso mais, não posso te perder. Pensar em te esquecer, meu sonho se desfaz. Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito, curto tanto teu jeito, gosto tanto de você. Olha, olha nos meus olhos. Tem um sentimento, uma eternidade. Lua cheia de feitiços. Amei um anjo lindo. Felicidade. Amor, você nasceu pra mim. O touro revelou e os búzios disseram que não tem mistério nosso amor. As pétalas de flor. Não dá mal, me quer, só bem me quer no coração. O amor, tudo era vazio, mas você chegou. Tua paixão, você manda e desmanda no meu coração. Eu não posso mais, não posso te perder. Pensar em te esquecer, meu sonho se desfaz. Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito. Curto tanto o teu jeito, gosto tanto de você. O amor, tudo era vazio, mas você chegou. Com paixão, manda e desmanda no meu peito. Eu não posso mais, não posso te perder. Pensar em te esquecer, meu sonho se desfaz. Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito. Curto tanto teu jeito, gosto tanto de você.